DJ Siqueira e Rafael Saudade. Eles tocam tudo que você gosta de ouvir aqui no Siqueirão. Já todos os papais, a gente começa assim, olha. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto, do mundo e esses passos lentos, de agora caminhando sempre, comigo já correram tanto, na vida, meu querido, meu velho, é verdade, meu amigo. Saudade. Sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas, vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento, sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. A dor de uma saudade, cara. Às vezes, como eu sempre digo, a gente não dá valor na pessoa quando tá do lado da gente, quando tá apoiando a gente. E quando a gente se vê sozinho, no completo abandono, seu passado, quando a gente começa a sentir falta, sente daquela pessoa em nossa vida, contigo, é aí que a gente vem dar valor nos conselhos do nosso pai, da beleza, do nosso pai que sempre procurou vida, de uma forma educar a gente, franco, da sustentabilidade, da apoio moral, de rocha, cara. Me ensina, beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo, saudade do meu pai. Eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é bom diante do que sinto, olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Quando você ouvir uma música e ela te fazer chorar, acredite, é a saudade falando mais alto aqui no... E homenagem a todos os papais. Hoje no Domingo dos Pais, a gente faz sua homenagem para você que é filho, para você que não tem mais o seu pai do seu lado. Agora se seu pai tá aí, cara, dá um beijo, dá um abraço nele, vai. Você nunca deixou de existir pra mim. Foi bem eu não poder te dar mais amor. Ah, DJ Siqueira. Você não escutava o que eu falava, nem dava chances pra eu te ajudar. Siqueirão. Chorei ao ver teu corpo abandonado, marcado e maltratado pelo mundo. Ao teu lado quase nada existia. Com tristezas eu chorava a minha agonia. Você fazia parte dos meus sonhos, lutava dia a dia sem parar. Mas a fatalidade foi chegando e a morte. E a morte sorrateira te levou. Ah, DJ Siqueira. Meu pai, porque você me abandonou. Ainda tinha muito pra te dar. Meu pai, por que você me abandonou? Ainda tinha muito pra te dar. Quero abraçar com carinho todas as pessoas que hoje, numa data tão expressiva como essa, no Domingo dos Pais, as pessoas que hoje com certeza homenageiam o seu grande ente querido. A gente fica muito feliz hoje em poder fazer essa pequena homenagem a todos os papais hoje aqui em Tenomé, viu? Valeu! Você fazia parte dos meus sonhos. Lutava dia a dia sem parar. Siqueirão. Mas a fatalidade foi chegando. E a morte sofreu. Nosso amigo Anderson Safadão falou: Siqueira, me levou. Hoje eu trouxe aí a minha mamãe, meu pai, a dona Luciana e o meu papai, o seu Vitor, o patriarca aí dos Safadões. Pai e mãe vivo, meu irmão. Que felicidade, Anderson. Que Deus abençoe, cara. Meu pai, porque você me abandonou? Só pra recordar, hein? Essa aí dói na alma. Essa dói na alma. Muito cedo eu aprendi que a minha vida já não era a vida de um rapaz. Não podia mais fazer o que agora normalmente todo jovem faz. Olha essa história. Certa noite o destino interrompeu a vida alegre do meu pobre pai. Eu chorei, meu irmão. Eu chorei quando senti que perderia o meu amigo e não veria nunca. Saudade do meu pai. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Ah, DJ Siqueira. Ai, meu pai. Ai, meu pai. É, meu coroa. Tanta coisa não aprendi. Por quê? Por você não estar aqui. Essa dói na alma. Logo, logo as circunstâncias então mudaram minha vida em vez. Essa vai pra Márcia Araújo. Alô, Márcia. E eu tive que parar de estudar. A minha mãe também ficou doente. Numa luta desigual eu fiz de tudo pra não perder outra vez. Mas devia estar escrito. Meu destino então se fez. Ai, minha mãe. Ai, minha mãe. Ai, minha mãe. Por você não estar aqui. Tu é doido, cara. Quando vi a minha mãe adormecida, minha mãe querida. Que cena, viu? Eu suguei a sua boca na esperança de com ela dividir a minha vida, a minha juventude, um pouco da minha saúde. Siqueira. Meus irmãos agora órfãos, mal entendem toda a minha grande dor. Eu que fui a testemunha ocular de tudo, tudo, mas seja como for, vou seguir sempre adiante, procurando sempre alguém que possa me ajudar. Olha só, meu irmão. Vai do seu filho Marcelo da Ópera pros seus netos. Agora tenho que ir. Aí, do seu filho Marcelo da Obra e seus netos, o Ale, o Rodrigo, o Arlisson e o Arlan, e de suas irmãs Bené e Nazaré, seus sobrinhos Arisson, Anderson, aí de Isaura, é a dona Isaura, 76 anos, é a mamãe do Marcelo da Obra, hoje está aniversariando, viu? Eu vou pedir, gente, uma salva de palmas para todos os papais nessa festa hoje, curtindo o nosso Zique. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Somos aí do DJ Rafael, do seu papai e o Antônio Jorge. Queijo Cuia. A nossa canção eu ouvia. Vamos lá. Correndo nas curvas da noite, chorando eu. Siqueirão. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo. Pra quê? Pra buscar você. O seu Vitor e a dona Luciana, os genitores aí do nosso grande amigo Anderson Safadão, os Safadões da Saudade em Coraci. Obrigado! Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia, correndo nas curvas da noite. O Carlinho, chorando eu. Aí na piscina do Carlinhos, ele é a patroa Shirley. Sobre o negro. Um abraço especial aí, ó. Nosso amigo Silvio, lá da oficina do Carlinhos, lá da Pedreira. Ô Silvio! Deixe alguém que te ama e que sofre por te querer. Desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo. Pra quê? Pra buscar você. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Sabe tocar saudade. O teu sorriso. Aí, seu Vitor. Me atraiu. Dona Luciana. Teu olhar me conduziu. Eu me apaixonei por ti. Casal maravilhoso, Maldivia. Obrigado. Teu jeito. Também o André. De falar. É. E a Lili. Alô, Lili. Tua boca me condicionou a só querer. Teu corpo sensual me enlouqueceu. O teu beijo me prendeu. És a minha obsessão. Tu és a poesia do meu sonho. És o meu porvir. Sabe o que é porvir risonho? Não. Procura no dicionário essa palavra. Ouvir risonho. Agora minha vida tem sentido por eu ter te conhecido. É meu coração quem me diz que és uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Deixe a saudade fazer parte da sua vida. Afinal de contas, é sempre bom guardar os melhores momentos. São eles que nos fazem nos sentir felizes em recordar um tempo bom. Ai, DJ Siqueira, como é bom recordar com você. O teu sorriso lindo me atraiu. Pode crer. Teu olhar me conduziu. Eu me apaixonei por ti. DJ Siqueira. Teu jeito de falar me dominou. Tua boca me condicionou a só querer te possuir. Agora é DJ Siqueira. Agora minha vida tem sentido. Bora, Bravo Love. Por eu ter ele, a Elda, conhecido, a Valéria, é a família lá Traviata. Obrigado, tá bom? Tá bom, Bravo Love. Quero ver. Que és uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Ai, DJ Siqueira, como é bom recordar. Bora recordar, senhor! Roça dos Cachorrões, ele é Regina. Eu fiquei tão triste, quase que morri. E aí? Foi difícil, eu confesso, não esqueci. Um pássaro de fogo. E aí, seguidoras do Siqueirão, a Cláudia e a Marlete, obrigado, viu? Eu lembrei do dia. Obrigado, Fernanda Valente também. A Universitária do Siqueirão. Valeu! Que eu era seu mundo, tudo pra você. Foi tão lindo, eu confesso, não esqueci. Márcia Araújo, do Salão de Beleza, Márcia Araújo, lá de Coraci, obrigado, tá bom? Ela e o Miro. Alô, Miro! Que eu era seu mundo, tudo pra você. Foi tão lindo, eu confesso, não esqueci. DJs Rafael e Siqueira. De todas as formas me entreguei. De todo jeito. Sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava. Sem pensar que eu mais uma vez no amor me enganava. Amigo Nico, saudade. Curtindo o pássaro de fogo, Nico. Meu Deus, quantas vezes eu me dei. Já não ligava. Na verdade você não sentia, só representava. Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade. Felicidade eu dei, você não. Amiga Help. Minha grande amiga Help, tá de boa. Tá recordando no pássaro. Obrigado, Help. Também o Hulk e a Vânia, os alucinados. Valeu! Meu amigo André da Vã Envenenada de Coraci aí, olha. Ele é a Fernanda. Alô, André! Deus, quantas vezes eu me dei. Me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade, você não sentiu. Nosso amigo Cabo Ébio. Só representa. Ele é a Bia On. Hoje curtindo o Pássaro de Fogo. Também a Priscila, obrigado. Eu me atirei de corpião. Valeu. Dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade, nada foi do jeito que eu vi. Felicidade. Felicidade eu dei, você não quis. Vamos que eu quero! Eu quero ser o teu xodó. Deu bem teu sonho. Aí a Priscila também, a Mariana e a Daiane, as tops do Siqueirão. Curtindo o pássaro! Brilhar feito uma estrela no teu corpo. Eu quero me queimar no sol do teu verão. Que você quer? Eu quero o que você quiser me dar. Te ver morrendo de paixão. Sentir você querendo e me dizer. Vamos lá. Me dá tua boca na hora mais louca. Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Me põe do teu jeito, se encosta em meu peito. Me caça, me acha, me abraça, relaxa que eu sou todo teu. Me diz o que você quiser dizer. Não deixa nada te prender. Me fala das loucuras que você sonhou. E diz que igual a mim, ninguém te amou. Vamos lá. Me dá tua boca na hora mais louca. Eu quero sentir o sabor do seu corpo molhado no meu. Me põe do teu jeito, se encosta em meu peito. Abraçando com carinho aí, nosso amigo Anderson e também a Aracélia, das meninas que não querem prestar, tá bom? Aracélia, Ciane Marques, Nonato, Rei do Cascalho, o homem que junto com o Topó trazem o Siqueirão aqui pela primeira vez em Tenoné, viu? Legal. Todos os safadões e as meninas que não querem prestar, viu? Obrigado! Me fala das loucuras que você sonhou. E diz que igual a mim, ninguém te amou. O Cabo Alexandre da Marinha do Brasil, olha só. Ele é a Jaqueline. Alô, Jaqueline. No Domingo dos Pais, a Jaqueline chega comigo e fala: Siqueira, é uma data muito especial pra mim. E eu me identifico muito com você nessa data, viu? Me fala. Bate uma saudade muito grande. Alô, Jaqueline. Diz igual a mim, ninguém te amou. Vamos lá! Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Siqueirão. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Alguém já chegou com você e disse: você é minha paz, você é tudo pra mim. Olha só. Você é meu mundo encantado de sonhos e sabor. De rocha. Você é minha vida, uma história escondida de um grande amor. Vamos lá. A sua cabeça domina os espaços no meu coração. Você você tem a força pra fazer minha vida ter mais a... Só você é minha paz, de rocha. Você é a paz que eu tenho na vida. Pode crer! Na vida. Na vida. Yeah, yeah. Você é a paz que eu tenho na vida. Na vida. Na vida. Todas as músicas desse CD. A gente homenageia a Dona Isaura, a mamãe do Marcelo da Obra, completando hoje 76 anos aí, olha. A gente se ama, se chama, apenas no olhar. Olha só! E falamos juntos, mesmo assunto, no mesmo lugar. Comemos, bebemos, sorrimos, com a mesma emoção. Eu sinto que nós somos dois corpos iguais, num só coração. Chiqueira. Yeah, yeah. Você é a paz que eu tenho na vida. É verdade. Na vida. Na vida. Yeah, yeah. Você é a paz que eu tenho na vida. Chiqueirão. Na vida. Maravilho! E os meninos da saudade da Pratina aí, ó. Pássaro de fogo da saudade. A beleza, um bebê, um tesouro. E aí? Você está fabricando mel. Guarda o teu tesouro, joia marrom. E o programa para show! Nossa linda Ju. Olha o Silvio Gil! Vamos lá! Página de um livro bom. DJ Siqueira. Canta que te quero, gás e calor. Claro como o sol raiou. Claro como o sol raiou. Abraço aí o Nilson. Aí o dono da banca Chute Certo. Alô Nilson! Ele, sua esposa Larissa. A minha Jaqueline, o Sino, lá do Bar do Sino, a galera de Quaraci. Quero ver! Para sem cozinho hoje, viu? Maravilha! É, meu irmão! Juventude, pobre de mim, pobre de nós. O som, e também o DJ Etinho e o Charlinho aqui pro Siqueirão, valeu! Brilha que te quero, luz anda luz, passa como nosso amor. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, cais e calor. Claro como o sol raiou. Nossa gente, o CD ao vivo, gravado ao vivo aí, a primeira parte aí, com o DJ Rafael, carinha que tá arrebentando aqui no Siqueirão, você que ganhou o seu abraço carinhoso, você que tá colecionando os CDs do Siqueirão, a primeira parte tá pronta nessa festa, viu? Gravado aí com o DJ Rafael, maravilha, olha. Maravilha, chega junto. Juventude, tudo de mim. Pacotinho. Vida com nós, vidas bonitas da esquina. Uns gostam, outros não. Porém, todos respeitam DJ Siqueira. E quem gosta, eu gosto. Andei seguindo teu olhar. Olha só! Em cada rua em que eu passei, em cada esquina em que eu parei.

E agora, amor, eu estou em suas mãos. É lindo, nós dois, faz feliz meu coração. Te amo, querida. Amor e paixão. Você é linda demais. Você transmite a paz. Estou louco de amor. Vem, só amo você. Eu não consigo pensar em mais ninguém. Eu não preciso mais pedir nada também. E o Miro, do satélite, que eu tá de boa no Siqueirão, valeu. Encontro em você, só em você. Também o Thiago, só você. Thiago de Paragominas e a sua esposa lá. Chora, valeu. Com paraíso pra nós, vivemos de amor e paixão. Seu som, Mildão, chega, mil. Sou louco de amor, meu bem, só amo você. Vamos recordar, hein? Siqueirão! Um pássaro de fogo da saudade. Não sei por que nosso amor ficou assim. A gente vive brigando sem razão. Eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um estorbe, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender. Que eu gosto tanto, tanto é de você. Confesso se errei. Foi sem querer. Siqueira. Aí o Anderson Safadão falou: Siqueira, manda um abraço aí. Saudando aí os pais dos Safadões: o Buiú, o Vitor, o Nomado, o David, o Nenê, o Índio, também o Alessandro, o Flávio Love, o Moisés. A gente vive todos os Safadões. Aí ó. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender. Que eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam. Foi sem querer. Confesso se errei. Foi sem querer. E a música do verão, hein? Sim, sim, Siqueirão. E olha as férias. Férias de verão. O teu corpo ao sol. DJ Siqueira. Nosso banho de cachoeira. E aí? Amor na beira do rio. Embaixo do céu de anil. E sobre o banco da areia macia. Dali Siqueira! Aquele nosso amor de verão. Ainda continua em meu corpo. E o Paulo e a sua primeira dama, a Japinha. E o Thiago. Tudo aquilo. Hoje recordando, hein? Sonhei de amor. Com você realizei. sonhei. E Amanda aí também, a Clarice, aí da cidade de Cametá, curtindo o pássaro, valeu! Um pássaro de fogo da saudade. Férias de verão, o teu corpo ao sol, nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio. E o Branco e também o André Gleison, família Cardoso, família Cardoso, seguidores, valeu! Aquele nosso amor de verão ainda continua em meu coração. Siqueirão, tudo aquilo que sonhei de amor com você. Claudinho Cavanhaque, ele é sua. A sua esposa Mônica, aí os sapadões e as meninas que não querem prestar, viu? De novo pra recordar. Eu tenho que pôr a minha cabecinha no lugar, mas não acerto uma se não dá. Qual é a parada? Eu preciso acertar. Olha só. Mas eu ainda sou tão inocente, um anjo, um adolescente aprendendo a viver. E é só. É só você deixar o tempo passar. O tempo é o melhor conselheiro, cara. Que eu vou me recuperar, vou conseguir. Chiqueira. Você vai ver. Olha. Olha, tenho fama na cidade. Olha o Chiqueirão aí, ó. Até que eu não sou normal. É verdade. E que um dia ainda vou acabar me dando mal. Eu choro, meu irmão. Mas olha, por incrível que pareça, tenho medo de ser castigado. E Deus? Deus pode não perdoar esse meu novo pecado. É um pássaro! Né? Hoje não o nosso pássaro de fogo. Olha, tenho fama na cidade. DJ Siqueira. Dizem até que eu não sou normal. E aí? E que um dia ainda vou acabar me dando mal. Ai, DJ Siqueira. Olha, por incrível que pareça, castigado. E Deus? Deus pode não perdoar esse meu novo pecado. Mas é tão normal, tão natural. Ah, mas será que é pecado? É tão normal, tão natural, tão legal. Todo mundo faz. Faz. É. Siqueirão! Bora dar o clima, bora dar o clima. Meu reino se acabou. Hoje que pinta e rolar é copo. Siqueirão? Meu amor, quando você chegou, já tenho tanta vontade de validar. Meu amor, pode entrar, pode sentar, pois vamos já conversar. Bate um drink, meu bem, no seu copo. Hoje que tem dólar é bom. Na minha novela você é a atriz principal. Na minha novela você é a atriz principal. Nós dois numa ilha deserta, hein? Meu bem, oi? Sonhei que a gente tava numa ilha. Só nós dois. Chamando numa praia vazia. Depois se andava na beira do mar. Mar. Siqueira. Meu bem, quando eu acordei foi na agonia. Olhei pro lado da cama tão vazia. Você não estava para me amar. Me amar. Meu bem. A gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois se amava na beira do mar, do mar. Meu bem, e quando eu acordei foi madrugada. Olhei pro lado a cama tão vazia. Você não estava para me amar, me amar. O Hulk e a Vânia juntos aí com o DJ Décio. O DJ Décio Mix, obrigado, tá bom? A galera do Siqueirão, o DJ Nantinho e a sobremesa da Macleia. Curtindo. Abraçando aí a Cesarina, a Esmeralda, também a Suelen, o Kleber, toda a família Maués, a galera aí da Lanchonete Mini V. Como é que é, mano? Meu bem, Lanchonete Mini Venda. Aí, ó. Semando numa praia vazia. Depois andava na beira do mar. Do mar. Para meu parceiro! Meu bem, meu bem. E quando eu acordei foi madrugada. Olhei pro lado a cama tão vazia. Você não estava para me amar. Me amar. Meu bem, meu bem. Sonhei que a gente tava numa ilha. Amiga Lourinha, saudade chegando junto, hein? Com certeza, só faltava ela pra enterar aí as tops do Siqueirão. Bora, Lourinha! Meu bem, quando eu acordei foi madrugada. Olhei pro lado da cama tão vazia. Você não estava... Aí a flor! Parabenizando todos os papais. Vou te procurar. Deseja feliz dia dos pais aí pro Mil. Alô, Mil! Para esse sonho, meu bem. Olha aí. Alô, Temané. Eu vou roubar. Como é que é, meu irmão? Eu vou roubar. Eu vou roubar, meu bem, o seu coração. Cuidado com esse ladrão, viu? Eu sou ladrão. Cuidado. Eu sou ladrão. Eu sou ladrão, meu bem, e vou roubar seu coração. E eu? Eu quero logo ser julgado e seguida condenado a ficar preso no seu coração. Olha o Siqueirão aí, olha. Pois minha felicidade é ficar atrás das grades, sem direito e sem perdão. Ah, DJ Siqueira. E no teu corpo de donzela, que vai ser a minha cela, eu jamais irei fugir paixão. Não quero a chave da cadeia do presídio do amor. Eu não quero a liberdade, não. Meu amor, minha paixão. Meu amor, meu coração. Meu amor, minha prisão. Meu amor, eu sou ladrão. Vamos lá! É nosso amigo Santa Cruz, da Coab. Alô, Santa Cruz! Também a dona Lúcia, sua esposa Edmilson. Hoje curtindo o Pássaro de Fogo. Alô, Temané! Eu vou roubar. Eu vou roubar. Eu vou coração. Amigo Mário. Alô, Mário! Mário Velha Guarda da Vila Nova. Eu sou ladrão, meu querido, roubar seu coração. Grande Mário! Eu quero logo ser julgado e em seguida condenado. Agora é morador de Temoné. Seu coração. Olha só! Quando o cara pronta lá pro Jurunas e vem chamar local pra Temoné. Te liga! E no teu corpo de donzela que vai ser a minha cela, eu jamais irei fugir em paixão. E eu não quero a chave da cadeia pro presídio do amor. Eu não quero a liberdade, não. Meu amor, minha paixão. Agora pensa numa mulher do corpo lindo, viu? Essa mulher é uma lindeza, cara. É a mulher do corpo mais lindo do Brasil, viu? Olha só. Se liga aí, ó. Como é lindo o seu corpo nu. Não tem uma ferrada de carapanã, meu irmão. É todo lindo de norte. Já umas e outras aí é só curubuçu, viu? E pano branco. Tua boca tem sabor. E não mexe muito que eu vou falar quem é. Tua pele, pedaço de céu. Olha só! Os teus cabelos são a estrela do mar. E os teus olhos têm o brilho do sol. Teu corpo todo tem perfume de amor. Não chora. Eu vou chorar. Não chora. Se você se for. Não se vá, meu amor. Não se vá, meu amor. Você é a coisa mais linda desse mundo. É. Sem você. Não se vá, não. Não se vá. Casal maravilhoso, Naldo e Bia. Não se vá, meu amor. Casal que eu considero pra caramba. Tá comigo ontem, hoje e sempre. Valeu, Naldo e Bia. O teu sorriso me faz delirar. Oi. As tuas pernas me fazem sonhar. Não. Se eu te perder, olha, Alexandre! Não se vá. Quero amar você. Os teus cabelos são as. E a Thelma também, a Edizete Soares. Aí o tio Hélio, com amor maior. Meu corpo todo tem perfume de flor. Não chora. Eu vou chorar. Não chora. Se você se for. Romances que não vão pra frente, que não dão certo, mas o que fica desses romances são as grandes recordações, as grandes lembranças. Olha só, baby, baby. E a gente? A gente terminou. E agora? E agora o que restou? Agora é DJ Siqueira. São lembranças e um grande amor. Bora, baby. Segurança particular do DJ Siqueira. Olha só, alô, Inemis. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Bora pro Pune. Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades Siqueira. E a família dela não se envolva com romance a dois. Segura. Só posso te dizer gente quer hoje agradecer o carinho de todos que hoje vem curtir o Siqueirão em mais um show, em mais uma festa, onde a gente, na verdade, agradece a sua presença, a participação, a preferência. Obrigado, viu? Programa para show! Sempre registrando os melhores momentos, sempre mostrando a nossa cultura, sempre levando o nome do nosso estado, o estado do Pará, com certeza a nossa cultura, as aparelhagens, e mais do que nunca, a gente vai agradecendo aí, todos, curtem esse programa maravilhoso. Esse é o programa número um em todo o estado do Pará, hein? Programa Pará Show, o programa número um do Pará, aqui no Siqueirão. E o cara tá de boa no motel, fazendo aquela velha preta foibac. Aí chega a mulher do cara, meu irmão, sujou, pelo amor de Deus. Ela bota a mão na cintura, balança a cabeça e diz: bonito. Olha só. Que bonito, hein? Olha o para-show. Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Legal, hein? E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua. Alô, Brenda. É o mesmo que você me prometeu o céu. E agora? E agora me tirou do chão. E não precisa se vestir. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Eu quero ver todas as mulheres revoltadas cantando pra ficar no para-show. Vocês. Vai. Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer e pra ajudar a pagar. Quem tem 50 aí? Canta. Toma aqui uns 50 reais. Não sei se dou na cara dela ou bato em você. Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer e pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz. Toma aqui uns 50 reais. Alielma aí dos Baladeiros, tá saudade. Curtindo o Siqueirão, hein? Um pássaro de fogo. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu e agora me tirou do chão. E não precisa se vestir. Eu já vi tudo que eu tinha que ver. Decepção, 1-0 pra minha intuição. Mete a mão na cara dela, vai. Não sei se dou na cara dela ou bato em você. Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer e pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz. Toma aqui uns 50 reais. Não sei se dou na cara dela ou bato em você. Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. Bora, help! Faz um ano e tô te procurando pra dizer: hoje a farsa vai acabar. E hoje? Hoje não tem hora de ir embora. É? Hoje ela vai ficar. Siqueira. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ela vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinho? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, tô te entregando. Pus a mala lá fora e ela ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, agora você vai cuidar. De quem? De uma traidora. Me faça esse favor. Quem sabe canta comigo, vai. Vocês. Yeah! Infiel, eu quero ver você morar no motel. Eu hoje vou sair, eu vou pro Siqueirão. Assuma as consequências dessa. Olha as infiéis aí, olha. Fazer o meu papel. E no pássaro de fogo agora eu vou dançar. E o DJ Siqueira é quem vai comandar. Ela não vai mudar. Amigo Pablo! Pablo da Cidade Nova. Dá valor no Siqueirão, ele e a sua esposa. Obrigado, Pablo! Olha só! O seu prêmio que não vale nada, tô te entregando. Pus a mala lá fora e ela ainda saiu chorando. Nosso amigo Cabo Ábio tá aniversariando hoje. Aí para show. Tá na sua mão. Nosso amigo Cabo Ábio hoje tá aniversariando. Comemorando mais de um ano de vida. Um homem que, na verdade, a gente tem um carinho especial, uma amizade. Ele sempre acompanha o nosso trabalho. E hoje ele vem, com certeza, comemorar mais de um ano de vida. Na aparelhagem que ele segue, que ele gosta. O nosso Siqueirão. Aí ele trouxe um bolo. Mostra o bolo aí do Cabo Ábio. Esse enfeite aí, hein? Infiel, agora ele vai fazer o meu. Olha o pássaro! E no pássaro de fogo agora eu vou dançar. E o DJ Siqueira é quem vai comandar. Ela não vai mudar. Nosso amigo André da Van Envenenada, lá de Guaraci. Ele é a Fernanda. Eu hoje vou sair, eu vou pro Siqueirão. Assumo as consequências dessa traição. Fazer o meu papel. E no pássaro de fogo agora eu vou dançar. E o DJ Siqueira é quem vai comandar. Ela não vai mudar. Aí a resposta dos 50 reais. A mulher pegou o cara na cama, olha só. Espera, não é o que você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. É sempre assim, né? Faz tempo, já ia te contar agora, não chora. Eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque eu sei que não me... Bora, Rafael! Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Quantas vezes que eu quis um carinho e te pedi pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Fazer amor, Banda Capricho, Capricho, Capricho. DJ Rafael. Espera, não é o que você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. Faz tempo, já ia te contar agora, não chora. Eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Quantas vezes que eu quis um carinho e te pedi pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. E quantas vezes te